sempre o dinheiro. Capital em pauta, não vai se apegar, cuzão. Como fala isso, se isso nutre o povo radical a falta. Até pra pegar busão, mais de 6 meses sem saber o que é boot novo. E eu nem reclamo, fi, porque é osso, mas é momi. Viver com a corda no pescoço, acorda. Não tem tempo pra lamentações, um momento e a paz. E eu corro sempre atrás, e eu corro sempre mais. Mas fico na mesma quando chega o fim do mês. E eu corro ainda atrás, e eu corro ainda mais. Mas me sinto lesma, eu tô na mesma outra vez, carai. Isso é xadrez, porque eu me sinto um peão, ó pai. Insensatez, não sei se é ocasião, mas vai. De um jeito ou outro, nem é pra ir em plaza. É que eu não sou garoto, eu tenho que ajudar em casa. A responsa agora é outra, eu tenho que tá ciente. Garota adora zonce, o mal atenta minha mente. É de agente, vamos buscar o diamante que nos foi prometido se a gente seguir adiante. Cê queria ter no bolso, na carteira ou na mão. Pediu tanto pra chover, rezou pra achar no chão. Queria comprar tudo, mas só vender ilusão. Sorriu e disse sim, chorou quando viu que não. Cê queria ter no bolso, na carteira ou na mão. Pediu tanto pra chover, rezou pra achar no chão. Queria comprar tudo, mas só vender ilusão. Sorriu e disse sim, chorou quando viu que não. Não é o que eu tenho, é o que eu detenho de informação. De onde eu venho é empenho e desempenho. Firmão, sem desenho eu me embrenho na imaginação. Contém o bolso vazio, já tenho ao coração. IPVA, IPTU, fugi do SPC. Não pagou, sujo o nome e fico tipo PCC. Crédito, horário, patrão, funcionário. Débito, parcela e padrão. Crediário, esqueci Serasa e ainda bater o ponto. Pagamento à vista, mas só com muito desconto. Cê só o caroço, fugir do fundo do poço. Sem ofensa, dá licença que é uma hora de almoço. Não tenho o que eu quero, mas também não preciso. O que eu preciso eu tenho, mas também já não basta. Vou tentar afastar o prejuízo, porque o que eu sinto é sucinto. Ó, dinheiro arrasta. Cê queria ter no bolso, na carteira ou na mão. Pediu tanto pra chover, rezou pra achar no chão. Queria comprar tudo, mas só vender ilusão. Sorriu e disse sim, chorou quando viu que não. Cê queria ter no bolso, na carteira ou na mão. Pediu tanto pra chover, rezou pra achar no chão. Queria comprar tudo, mas só vender ilusão. Sorriu e disse sim, chorou quando viu que não. Que não, que não, que não, que não.